Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não existe choro, nem dor, nem covardia. Não existe miséria, nem discriminação. Não existe fome, nem criança no lixão. Não existe pivete no farol pedindo esmola. Não existe droga, nem maldade, nem pistola. Só existe amor, esperança e harmonia. Não existe intriga e nem patifaria. O fulano que matou, fulano que roubou, o truta que morreu, na pedra desandou, desacreditou, não botou fé. Libertação só em Jesus de Nazaré. Esse é verdadeiro, nele não existe mentira. Entregue pra ele sua vida e sua família. Nova Jerusalém, é lá que eu vou morar. Se entregue de verdade que o mais ele fará. Não encontrei a paz que eu procurava. Tinha um vazio no meu coração, nada preenchia, maior solidão. Me entreguei pra Cristo e tudo se fez novo. Pra minha família não dou mais desgosto. Esse lugar de paz interior você só encontra no meu Senhor, que por amor se entregou, venceu o opressor, não desanimou. Morreu, mas ressuscitou e hoje vive e sempre viverá. E à direita de Deus Pai, nas alturas hoje está. O mundo nada pra me oferecer. Jesus é o caminho e a vida pode crer. Se entregue de verdade que o mais ele fará. Eu tô falando do Rei Jeová. Da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas.